Salve, rapaziada, sou Akira Presidente. Você me ouve aqui no pós-expediente. Prá, prá, prá. Tamo junto, tio Fio. Cruzando a estrada 100 por hora, só com vento no rosto. Passo a marcha, acelera a liberdade, seu gosto. Já chio o tanque, andando sempre ali no limite. Algumas coisas que mais gosto e uma porrada de beats. Nem mais penso tanto, me ajeito no banco. Menos tenso, descanso, esqueço as contas do banco. Horizonte na frente, sem planos na mente. Pedal quase ao chão, brisa pro dia quente. Não sigo sem rumo, mas dirijo pra um. Tenho sol como plume, ultrapasso mais um. De blueberry, cruzando as BR, me isolo, levanto o vidro e que o mundo se ferre. Seguindo no instinto, desliguei o GPS. Sol que me prende ao cinto, abandonando meus estresses. Sem saber pra onde eu tô indo, pra onde ninguém me conhece. Quanto mais ganho distância, os problemas desaparecem ou aparecem. O que me custar e preciso furto pro conquistar sem que me falte amor. É, champanhe para o ar, filha. É, champanhe para o que me custar e preciso furto pro conquistar sem que me falte amor. É, champanhe para o ar, preta. É, champanhe para agora livre sem algema. Tipo free sem tema. Acendo o farol que a lua ocupa o lugar do sol. Esquece esquema, problema sistema. Saudade de quem ama eu tenho, mas eu quero ficar só. É, ouvindo minha voz, dirigindo veloz. Sem ter hora nem motivo certo pra voltar. Boa parte de nós, melhor pensa sós. Te quero tanto, preta, mas hoje não tem jantar. Só eu e a estrada, som alto e mais nada. Só indo por aí sem precisar de parada. Em paz, enfim, no asfalto sem fim. Distante de todos, mais perto de mim. Milhas e milhas entre caminhos e trilhas. A lua que me ilumina, mas o farol é quem brilha. Idas e vidas entre chegar e partida. Não tô fugindo de nada, só tô buscando minha vida. O que me custar e preciso furto pro conquistar sem que me falte amor. É, champanhe para o ar, filha. É, champanhe para o que me custar e preciso furto pro conquistar sem que me falte amor. É, champanhe para o ar, preta. É, champanhe para... Vocês estão agora sintonizados na Rádio Pirâmide Perdida. É isso aí, rapaziada. Estamos terminando aqui o primeiro bloco do pós-expediente, certo? Essa aí que vocês acabaram de escutar foi Estrada, com Akira Presidente. Então é isso, né, família? Vamos rodar aquele comercial agora e já já tem mais. Rádio Pirâmide Perdida. Este programa é um oferecimento de Hustler Express. Cuzão, o importante é o que importa. E você, pra mim, não esquece não, é problema seu.